Plantão Pelo, bom, 649. PLS, reposto estabilizado. Reposto estabilizado, 649. Ou 1865, passa 180, chama a minha equipe. 1288, bom dia. Chamará o centro 1288, obrigado, bom dia, bom domingo. Pesado, 649. 49, 3 milhas externo, completa aproximação final IMS, torre 18,95. Mais 18,95, 649. Oi, Salvador, muito bom dia, CNR 6225, no ponto de terra da nossa zero, pronto. A 225, mantém a posição. Ok, já mantém a posição, 6225. Oi, Salvador, bom dia. Bom, 649, final da estrada de trabalho. Então a mensagem que se autodestruirá em 10 segundos. A torre opera na frequência 1895. E quem continua? Olhe Salvador. 10, 9, 8. Dono 7. Além do repouso, 177, dentro variável 649. Meia 225, ali mantém cabeceiro no zero. Cabeceiro também manter não no zero, meia 225. Solo Salvador é o Golf, Golf Bravo para ingresso no pátio 1. Confirmar a posição 1-0? Negativo, posição 1-0. Ok, está livre ingresso e reporta finalizando o reboque. Ok, livre ingresso e reportará termo do reboque. Da direita, solo 21, decimal 1, bom dia. Solo 21, 1, obrigado, bom dia. Gol 649, Bro. Bom dia, gol 649, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, gol 649. Autorizada, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Decolagem autorizada da pista 1-0, lembra isso aí. Decolo 54, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 1208 para 6225, bom dia senhor, bom trabalho. Colo 649, observe o tráfego da companhia em reboque, após prosseguir ver Juliette, portão 5. Aqui, observando o tráfego da companhia em reboque, prossegue para o 5, agora 649. Direto, releva 6265, grato. Informação viva, autorização Galeão. São 3125, número 2 para a cópia agora. Sim, 3125. Palmeiras, acho que é Brava Eco. Bom dia, prossiga. Decolagem da 1-0 ou 1-7? Ok, só um minuto, copa número 3.

Alfa Romeo Oscar Bravo Eco, copia. Autorizado, Fox November Lima Uniforme, nível 4 na 0, decolagem pista na 0 com a esquerda, perfil de saída pulca, após prossegue conforme a rota do plano. Acionado 5457-12080, controle. Correto, estacionamento, início de táxi, uma torre, 1895, ajuste na 0, na 7. Já possui informação do POB? Sente, 1895, da presente. Alfa Charlie Mike, copia. Autorizada Sierra November Juliette Kilo, GQE. Nível 160, plano Yankee, decola no 7, curva direita, perfil de saída Arbor. Após, prossegue conforme a rota, 5503, 120, decimal 80, controle. Lá na direita após a decolagem, confirma por gentileza o POB. Ok, tá correto o cotejamento. É, para iniciar, acionar, iniciar o táxi, chama a torre 1895, ajuste na 0, 1 a 7, bom voo. Para o táxi da 31125, Como 73 a bordo, 3:50, Florianópolis. Sente, copiado, livre táxi à direita, via Índia, ponto de espera no 8.95, ajuste na 0 no 7. Bom voo 31, 25, tá. Ranger 1295, 9097, grato, bom domingo, 3125. Sou Bravo Eco, aniversonamento chame táxi. Salvador, bom dia, até 3125, pronto, ponto certo, pista na zero. Pietan, 3125, tá livre, a linha e decolar, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Autorizado a linha e decolar, pistão na zero, até 3125. Solo Azul 5003 a 21, para o Quebec Fanamento. Autorizado, Azul 5003, uma tarde. Não é mais autorizado, para o 5003. Solo Salvador na escuta do Tan Rapa Tango Mike KF. Prossiga. Bom dia, o Papa Tango Mike KF solicitando autorização de reboque da posição remota 14 para a posição pátio principal, gate número 7. Decola Juno 4, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 20, decimal 8. Have a nice day, time 31125. Good day. Morning, 3125, dial. Sun 3125, radio contact on departure, climb and maintain level 360, proceed direct to Lida. Heading Lida, climb to 360, Sun 3125, thank you. Marco Bravo, bom dia. Romeu Zulu, Eco Bravo, controle da 5, decolagem Félix Santana para o heliponto de Barra, nível 095, está correto e disponível, acende o código 5437. Estava na escuta nivelado. Passe o azul 5003 com 1818 no PLD, temos 4 horas e 34, não falta nada, Ribeirão Preto. Direito vem, de volta de espera no noite desse 95, ajuste na 097, bom voo azul 5003. Direito aqui, tem que dar um 295 azul 5003. Salvador, o azul 5003, azul 5003, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 180 graus com 05 nós. Para ingresso não, 97, Oscar Bravo Eco. Virginia, para o cruzamento na decolada principal, 10. Obrigado, cruzamento, Oscar Bravo Eco, prossiga Quebec, Mike Lima, na Lima, mantém a posição na Lima, chamando o solo 211 para prosseguir o táxi. Decolo 20, controle 120, decimal 8, tomou. Oi, bom dia. Bom dia, 08, 5003. 9. Prepara a saída da Ela da Morte para guarda-costas. Matando aqui nível 320, direto posição Leda. 320, direto posição Leda, azul 5003. Barro meu, Zulu Eco Bravo. Passa 060 para 095, chama agora a Recife para informação de voo e alerta, frequência 125, decimal 45. Registro já está encerrado. Bravo. Até um bom dia. Sim, estamos aqui para isso. Bom dia, bom voo. 3125, you are passing through level 140 to level 360. Can set now receive standard at 125.10. Receive standard 125.1. Thank you, have a nice day, 3125. Welcome, have a nice day to you too. Gente, acho que a Bravo Eco foi seguir o táxi via Lima, Pátio, Índia, no ponto de espera, chama a torre, no 995. Hoje chama 097. Mandou agora 649, quanto possível, copiar autorização para por seguro, ok? Portão de número 5. Sente no 649, prepara a saída da aérea agora. Tá, obrigado. Paulo Salvador, bom dia do Alfa, uniforme Bravo. Confirma? Azul Alfa de Forme Bravo. Prossiga. Bom dia, senhora. Estou no pátio 3. Solicito o rebote para o 21 do pátio principal. Ok, autorizado inicial rebote. Reporta na saída do pátio 3. Bom dia, chamada para ingresso do pátio principal na saída do pátio 3 Alfa de Forme Bravo. Goma 759, confia. Andorra 759, autorizado Guarulhos, nível 360. Decolagem pistão a zero, curva direita. Perfil de saída da El. Leda após Motiva. Intercepta peso 1 a 0 até Tango Bravo Eco, após conforme a rota. 55 no 1, transponder. 120, decimal 80, controle. Autorizado Guarulhos, nível 360, via transponder. Acertar o bater, decola da 10, curva direita, da El Mônica, 5.0, curva 0.8. Confirmando da El, passa por Leda e após Monte, vou no 759. Conforme a saída da El, Leda, Monte, vai no 759. Sim, aqui a porta pronta. Passaria 2223, copia. Prossiga, 223. Cada vitória da conquista, passaria 2223, nível 180. Decolagem pistão a zero, curva direita. Arbora elétrico, perfil de saída, pode conforme a rota do plano. 5506, no transponder 120, decimal 80, controle. Correto, a porta pronta, passarei 2223. Você só um minutinho, passarei 2223. Salvador, bom dia, 1204. Bravo, decola 28, controle 120, decimal 8, controle. Tem um morro, bom dia. 128, obrigado, bom dia, senhor. Gona 649, autorizado Porto Seguro, nível 360. Decolagem pistão na zero, curva direita. Perfil de saída da LWDEV após conforme a rota, 5595, 120, decimal 80, controle. Autorizado 360 para Porto Seguro. Eu rota do plano, decola 10, primeiro cor direita, da EO, Leda, Bidev, controle 128, decimal 0, transponder 5512, é o Goro 649. Confirmando o controle 120, decimal 80, o no 649, reporta pronto, portão 5. Posta lá, portão 5, 2080, obrigado. Passaredo 2223, inicia e reporta táxi. Passaredo 2223. Azul Uniforme Bravo em reboque, prossiga até a posição número 1. Reporta finalizando o reboque. Afirmativa, reportará para calçado no gate 1 no Alfa, Uniforme Bravo. Agiliza na medida do possível, por gentileza. Afirmativa, ok. Eco, bom dia, reporte para a descida, 60 milhas, 62 milhas do noroeste, vigilante. T704, copia. Afirmo. Autorizado Recife, nível 310. Decolagem pistona zero, curva à esquerda, perfeito saída Pucca, Jamo, após Aracaju. Intercepta Upper Zulu 17, prossegue após conforme rota 55 no 4, no transponder no 20, decimal 80. Aprovado 310 para Recife, decolagem da 10 para a esquerda, Pucca, Jamo, Aracaju, perfeito saída após, pode vir 514, 208 ao controle. Gol no 759, é Porto Táxi. Sente parceira 2223, livre táxi, Apache Índia, ponto de espera 18.95, ajuste na 0 na 7. Bom voo. 30 táxi, Apache Índia, no ponto de espera 18.95, na 0 ou na 7. Obrigado, bom dia. Falou duas, o Alfa Uniforme Bravo, finalizou o rebote. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Papa Romeu, Oscar Bravo, Eco, contacte Recife Center, Brick 2. Oscar Bravo, Eco, chame Centro Recife, 12545, alterno 1285. Oscar Bravo, Eco, Recife, 12545, alterno 12685, obrigado, bom dia, senhor. Yeah. 759 para o táxi 75, 4 horas e 18, alternado Florianópolis. Oi, por gentileza? Sim. Ok, livre táxi é Pai Twinder, quanto tiveram no 8 decimal 95, ajuste na 0 na 7, bom voo. Ok, espera a sua decimal. Salvador, bom dia, passarela 2223, ponto de espera da 1-0, pronto. 2-2-3, está livre a linha e decolar, estão no 0, vento 1-9, 0 graus, com 0-5 nós. Livre a linha e decolar, estão no 0, passarela 2223. Decifora altitude de tráfego via corredores de Salvador, reporte Paris. Reportando a Paris, é bom direto para rotatório no 1510 e Trogofiar. Decolas 38, controle 120 decimal 8, tem um bom voo, bom dia. 120 decimal 8, parceiro do 2223, obrigado, um ótimo dia, senhor. Mais. Controle Salvador, muito bom dia, parceiro do 2223, decola na sua escuta. Paredo 2223, contato radar na decolagem, tudo para nível 180, após 2 mil pés direto, eleva. 180, confirma após 2 mil, senhor? Após 2 mil, eleva. Após 2 mil, vou eleva, 2223, obrigado. Salvador 2704. Prossiga. Ponte número número 9, pushback acionamento. Autorizado, azul 2704, reporte táxi. 04, chamada táxi. Bom dia, 759, está livre alinhar e decolar, pistão no zero, vento 180 graus com 05 nós. Decolar, pistão 0. 250 para evitar formações. A magnético? Operador Stinger já está retirando o Stinger. Está pronto, Goro 649. Ok, está autorizado, chama ataque. Obrigado, chama ataque, Goro 649. Paulo Salvador, é o Golf X-Way Golf? Golf X-Way Golf, prossiga. É o Golf X-Way Golf, na posição 1 no Romeu, do PAD 3 para reboque, que é a posição 04 do PAD 1. Ok, autorizado, me encerra a porta para ingresso no principal. Estou autorizado para rebocar e reportará no ingresso do PAD 1. Golf X-Way Golf, mantendo a escuta. Azul 2704, por gentileza, autonomia e UPV. 3-10-121, Maceió, Azul 2704. Livre táxi, via parte Índia, ponto de espera 1-9-3-9-9-5, ajuste 9-0-9-7, observe o tráfego da Gol em pushback, posição 5. Parte Índia, 1-9-5, ponto de espera, semente do Gol, Azul 2704, 1-0-0. 9, Repolos 45, controle 120, decimal 8, tem um bom voo e bom dia. 208, bom dia. Salvador, Golo 759, passa 900 pés da EL. Golo 759, contato radar, suba para nível 360, direto Leda. Nível 360, direto Leda, Golo 759. Torre Salvador, Mike. Mike, prossiga. Charlie Mike, a torre na escuta, prossiga. Para acionamento, Alfa Charlie Mike. Vira acionar, chame táxi, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike. pode travejar, vovô, e conquista. Tá 3230, bom dia. Informação em curso é mais. Aguarda a cópia. Aguarda a cópia da 3230. Passa frente.